trago o aperfeiçoamento. Entrego quando der, do jeito que puder, com todos os trejeitos que o amanhã quiser. Pois eu dou mais um trago, aumento o som, enxergo a dor, que é sem pudor, mas o caráter não tem cor. Resumo vago do que eu vejo, enquadro nesse ensejo, traduzo nessas linhas que tracejo pra você. O pouco que meus olhos unem ao que a mente vê é mais do que você precisa pra compreender. O nó que se faz na garganta, sem mais nem menos, por tudo que acontece e todos nós sabemos. Janela aqui de frente pra minha, não me confunde, transforma meus rabiscos, o risco se difunde. Por onde eu caminho, sem documento ou face, gostaria que sumesse antes que escutasse. Pois, e um gole d'água já desfaz o embaraço repentino, desembaraça minha linha do destino. Vivo a noite, escrevo o dia, quase que toda semana. Se não tem escutado é porque o tempo te engana. Falta grana, sobra amor, sobra luta em nosso andor, e amizade pra guiar os caminhos desse labor. Sobra-me vontade de ampliar o que escrevo, sobra-me vontade de dizer o que te devo. Assimilação diferente, libertação permanente. Os fatos batem e se encaixam sutilmente. As pausas não denotam o que o mundo nos revela. É a rebelião e você não faz parte dela. Enganam-se os que creem que a mudança não ocorrerá. Danem-se os que acham que assim vai continuar. No olhar carrego sonhos no papel, a realidade